prefiro fazer umas lines. No fundo eu sei que não é só eu que grito, levando a solução pra erros que eu imito. Vivo na era em que tudo é relativo, mas disseram pro meu coração que paz do espírito é mito. Apocalipse Now, não olhe pro futuro, não olhe só pra frente. Olhe pro lado, olhe pra agora. Esse é o capítulo 4 de Apocalipse e eu quero falar pra vocês sobre referências. O capítulo 4 ele vai dizer que uma porta no céu é aberta e João é convidado pelo aquele mesmo que falou com ele antes para poder saber o que vai acontecer depois dessas coisas, ou seja, depois do capítulo 3. E João ele entra nesse lugar. E a gente precisa entender algumas coisas sobre simbologia, para que a gente não fique pensando só sobre o que você aprendeu no livro Deixados para Trás, sobre o que é o Apocalipse, arrebatamento, código de barra na testa, na mão, uma opressão policial, o Papa como o diabo. Gente, pelo amor de Deus, o Apocalipse ele vem trabalhar simbologias que são importantes para nos descortinar situações atuais e para ressignificar situações que passaram. Uma das situações que passaram foi, por exemplo, o quanto que o negro foi deixado para trás na teologia, o quanto que a justificação de um Jesus europeu fez com que eles avançassem contra os negros na África, os dominassem, porque eles não poderiam dominar um semelhante. O europeu não escravizou um europeu. O europeu escravizou o dissemelhante, o diferente. O europeu foi escravizar os negros, inclusive dizendo que eles nem possuíam alma, porque eles eram diferentes, porque eles eram dissemelhantes. Então isso é algo que a gente precisa entender, essa fabricação desse Jesus. Em algum momento Jesus precisava dar uma resposta para o negro. Em algum momento ele precisava dizer, ei, isso que fizeram com vocês, eu vou contar para vocês que eu vou trocar essa identidade, eu vou trocar essa chave de tudo isso que fizeram com vocês. Então há uma pegadinha, uma armadilha de Jesus no final de todas as coisas. E não é quando ele é assento aos céus, não é quando ele dá, distribui o Espírito Santo no meio das pessoas, não é em Atos capítulo 2, nada disso, é no momento em que ele está no seu trono, quem que vai reinar. Capítulo 4 vai falar sobre um trono no céu, e vai dizer de alguém que vai reinar nesse trono, e de quem está diante dele nesse trono. Vamos entender então que nós temos ali os 24 anciãos, nós temos 12 profetas, nós temos 12 apóstolos, nós temos 12 casas de Israel, 12 patriarcas, nós temos 12 em todos os lugares, pode ser qualquer um desses, que está dizendo que há uma nação de 12 e 12. E que tem também 4 seres viventes com 4 olhos, né? Com uma representação de uma totalidade da terra, de tudo que há, e os animais que eles vão estar representando naquele lugar. E ele vai dizer que diante dele, do trono, há um arco-íris, há uma aliança. Há algo importante acontecendo naquele trono. E ele vai dizer sobre quem está sentado no trono. A semelhança, como que ele se parece, qual é a sua cor. E para isso, ele vai usar duas pedras. Duas pedras muito importantes de serem entendidas. Porque a gente precisa devolver o negro para o lugar em que ele devia estar. E aí Jesus se faz negro, porque nada mais importante do que não só se fazer carne, não só se fazer homem de dores, mas também se fazer negro, porque tiraram a sua identidade. Mas João, como que você pode afirmar que Jesus era negro? Querido, é olhando para o Evangelho. Jesus ele nasceu na Palestina, em Belém, onde hoje nós temos pessoas de pele escura. Mas na época também que Herodes resolveu perseguir e matar as crianças, seus pais o levam para o Egito, porque lá ele poderia ser escondido. Se Jesus fosse um branco europeu, o último lugar seria na África, porque o Egito, eu quero te contar se você não sabe, fica na África. Esse Egito que você assiste no desenho da Disney, cheio de gente branca, de de gente no máximo moreninha, não é o Egito do tempo de Jesus, que é o Egito, que é o Egito negro. Nós hoje conhecemos um Egito árabe, né? Mas o Egito é na África, querido. Na África nós temos negros. No país, nos países hoje que você não tem os negros na África é porque houve os árabes, domínio dos árabes. Mas a África é o lugar de negro. O último lugar que José levaria Jesus para se esconder é no lugar em que Jesus era completamente diferente. Então ele levou Jesus para a África, para o Egito, porque lá ele estava no meio dos seus semelhantes, de gente de pele escura. Jesus se torna um afro-asiático, né? Asiático porque nasceu em Belém, né? E africano porque esteve um tempo escondido no Egito. Se você quiser esconder hoje o seu filho branco, você não pode levá-lo, por exemplo, para o Congo, porque lá ele vai ser alguém que não vai conseguir se esconder. Então José pega seu filho Jesus e leva para a África, porque lá ele estava no meio dos seus semelhantes. E aí Jesus virou europeu na mão da igreja romana para que justificasse a perseguição e a morte dos negros. No Paulo eles diziam que nem possuíam alma. Então a justificativa para tudo isso é porque era mais fácil você perseguir o diferente. Porque o europeu não escravizava o europeu. O europeu escravizava os negros na África. Então foi a desculpa para que eles pudessem fazer as suas colonizações. Era tomar os negros como escravos, vendê-los de maneira violenta. Então Jesus no seu trono, no dia da sua glória, Jesus, o negro de Nazaré, resolve se assentar no seu trono com o aspecto, com a aparência daquilo que ele é. Negro como a jaspe e o sardônio. Isso precisa significar algo para você que está me ouvindo. Isso precisa significar uma luta para você que está me ouvindo. Trocar, em primeiro lugar, na consciência, essa imagem desse Jesus branquinho, lourinho, parecendo um leite condensado, uma nevezinha. Esse Jesus, ele não existe. O Jesus que vai reinar é o Jesus que ele é desde o início. É aquele que é e que João reconhece. E o seu aspecto era como jaspe, o sardônio, pedras negras, pedras escuras. Ele toma para si novamente o protagonismo, aquilo que foi escondido pela teologia romana, aquilo que foi escondido com desculpa para escravizar, matar, vilipendiar, roubar, estuprar, vender, comercializar a gente. É ressignificado novamente no dia do trono, na visão do trono. Quando todos os apóstolos, quando todos os patriarcas, quando os profetas, como os seres viventes, quando toda aquela glória, o Jesus negro se assenta no trono e toma o teu lugar. Essa é a simbologia que você precisa buscar e entender no Apocalipse. Não é esse monte de deixado para trás, roupinha ficando no avião. Isso é bobagem, querido, bobagem. Você precisa entender os simbolismos, você precisa entender o que, que ele está dizendo, o que, que ele veio ressignificar, o que ele veio dar sentido. É isso que você precisa compreender em Apocalipse. E é isso que nós falamos nesse episódio, quarto episódio, Apocalipse Now, Jesus negão, tomando protagonismo. No final das contas, no final dos tempos, Jesus negão se assentando no trono, e dizendo de onde que veio, e dizendo quem ele é, e tudo se rendendo a ele, e o mar de vidro sobre os seus pés. Tamo junto, misturado, é nós, Queiroz.